Você está com a Rádio Senado. Fique agora com a música erudita e seus mestres. O programa a seguir faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. A base do piano romântico talvez possa ser encontrada no piano lírico. E é preciso distinguir entre romantismo e lirismo. O lirismo é um movimento que perpassa de sentimento a história da música em várias escolas. O romantismo não, o romantismo é um período determinado, uma escola, um gênero, um estilo musical. O lirismo é uma vertente, o romantismo é um estilo. Schubert talvez tenha sido o maior mestre do lirismo na história da música. Ele está exatamente entre o período clássico e o período romântico. Ele está entre Beethoven, por exemplo, e Chopin. Está no tempo. E está também na história da música, porque Schubert dá a base para o desenvolvimento do romantismo que viria depois. O lirismo schubertiano e a espontaneidade de sua escrita fazem-no imortal. A simplicidade da sua escrita. Alguém disse no passado que o grande sentido da música de Schubert é ela fluir como uma fonte, com a maior simplicidade. É uma música sem esforço. Ela surgia, brotava naturalmente de seu espírito. E é Schubert quem propicia a passagem para o romantismo. Nos dá exemplo exatamente do que estou a dizer, o improviso Opus 90, número 3, em sol sustenido maior, que vamos ouvir no início deste programa com a pianista Silvia Capova. A duração é de 6 minutos e 36 segundos. Thank you. Ouvimos o improviso Opus 90, número 3, em Sol Sustenido Maior, de Schubert, com a pianista Silvia Capova. Um outro exemplo do piano romântico está numa das linhas para as quais o romantismo caminhou, o nacionalismo. O fato de cantar glórias nacionais. E nesse particular, poucos compositores, mesmo vivendo fora de seu país, tanto cantaram o país de seu nascimento, a sua terra, como Chopin. São por isso conhecidas as famosas poloneses, que são as polonesas, nas quais o espírito é polonês, o andamento é de folclore polonês e o envolvimento é do espírito romântico. Porque os românticos tinham a ideia de que pela arte eles regenerariam o mundo e pela arte eles transformariam os seus países em países gloriosos. Esta era uma espécie de contribuição política de um movimento artístico. Muito bem, para expressar o que estou a dizer, vamos escutar, na interpretação da pianista Ida Czerneka, a Polonese Opus 26, número 1, de Frédéric Chopin. A duração é de 7 minutos e 48 segundos. Thank you. Ouvimos a Polonese, Opus 26, número 1, de Chopin, com a pianista Ida Czerneka. Exemplo preciso do piano romântico é a obra de Schumann. Schumann nasce no mesmo ano que Chopin. Ambos têm vida curta. Chopin, vida mais curta que a de Schumann. Chopin morre tuberculoso. Schumann morre, segundo algumas biografias, louco. Segundo outros, Schumann era um gênio que tinha contatos esotéricos e que não estaria louco, portanto. Mas morre num hospício, em 1856. A obra de Schumann, porém, é das mais delicadas. O espírito romântico aparece em plenitude, aliado a um nível cultural bastante alto. Schumann talvez tenha sido, juntamente com Fauré, anos depois, o compositor que escreveu canções para os melhores poetas de seu tempo. Pois bem, a obra mais marcante, mais conhecida, mais popular, mas ao mesmo tempo mais simbólica e mais expressiva do período romântico e do sentido romântico de Schumann, é a Reverie, ou seja, o devaneio, das cenas infantis, que é um conjunto de peças para piano de Schumann. Aqui nós vamos ouvir o Reverie, o devaneio, com a pianista Marianne Pivka. A duração é breve, 2 minutos e 59 segundos. Uma beleza. Ouvimos a Reverie, o devaneio, das cenas infantis de Robert Schumann com a pianista Marianne Pivka. Você está com Música Erudita e seus mestres. Voltamos com Música Erudita e seus mestres. E depois do devaneio, das cenas infantis de Schumann com a pianista Marianne Pivka, um pouco mais de densidade. Porém, uma das matrizes do espírito romântico, embora tenha sido escrito antes da eclosão do movimento romântico. Como eu disse ao princípio deste programa, Schubert influenciou deveras o movimento romântico. Ocorre que Schumann era diretamente influenciado por Beethoven. Schumann era, inclusive, completamente fascinado pela obra de Beethoven. E da obra de Beethoven, exemplo de um romantismo precursor foi e é a sonata Opus 27, número 2, a famosa Sonata ao Luar. Ela tem, nos seus três movimentos, que vamos ouvir integralmente, ela tem a presença do sentimento, do romantismo profundo. Melhor dizendo, aqui o romantismo de uma história de amor. Um sentimento de amor absolutamente único, genial e eterno. Vamos ouvi-la nos próximos 15 minutos e 13 segundos com a pianista Dubravka Tomšík. Thank you. Ouvimos a sonata Opus 27, número 2, Ao Luar, de Beethoven, com a pianista Dubravka Tomšić nos seus três movimentos, Adagio Sostenuto, Allegretto e Presto Agitato. Uma das obras hoje consideradas do repertório do romantismo para o piano é o Clair de Lune, obra retirada de uma suíte de Debussy intitulada Bergamasque. Tenho a impressão que, vivo fosse, Debussy ficaria furioso por interpretarem o seu Clair de Lune como obra romântica. Até porque a contribuição fundamental do impressionismo que Debussy representava não excluía o sentimento de modo algum, porém tomava o excesso romântico como um defeito a ser corrigido. Ele seria assim, para Debussy, como um discurso excessivo, um discurso melódico excessivo, grandiloquente, derramado, que deveria ceder lugar a uma música na qual a tonalidade, a sonoridade, os acordes e as impressões predominassem sobre a história. Aliás, todo o restante, toda a suíte bergamasca, assim é. O Clair de Lune, porém, realmente é como que uma infiltração subversiva de um sentimento romântico em Debussy. É claro que é um romantismo de alto refinamento e nenhum derramamento. Ele é muito mais meditativo do que choroso, e ele possui todos os ingredientes da revolução de conteúdo que Debussy pretendeu fazer e fez na história da música. Vamos conferir então, ouvindo na versão do pianista Adriano Jordão, o Clair de Lune da suíte Bergamasque de Claudio Debussy, na duração de 5 minutos e 19 segundos. Thank you. Ouvimos o Clair de Lune, da suite Bergamasque, de Debussy, com o pianista Adriano Jordão. No encerramento deste programa, teremos a síntese do romantismo musical através do lirismo numa obra de grande leveza e uma interpretação absolutamente transparente, translúcida, eu diria genial, pela delicadeza e pela expressividade do pianista maior do século, Vladimir Horowitz. De Schubert, vamos ouvir, nos próximos 7 minutos e 31 segundos, o improviso Opus 90, número 4, em Lá bemol maior. Thank you. Ouvimos o improviso, Opus 90, número 4, em Lá bemol maior, de Schubert, com o pianista Vladimir Horowitz. Sou muito grato a quem ouviu, mais ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais. Acabamos de apresentar A Música Erudita e Seus Mestres. O programa faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. Produção com Adele Royce, na técnica André Menezes.